4 no 5, mantenha a posição, aguardando o pouso do Boeing 737 da companhia Gol. É, pra manter. Poderia confirmar o vento no momento pro Gol 601, senhor? Vento 230 graus, 09 nós, Gol no 601. 601, obrigado. O 925, agora com o Centro Recife, 1-3325-288. 3325288, até a próxima. Tá confirmado o galhão? Ok, estamos operando com a 28. A subida será Gole, após voar a Eval e após voar a direto Crate para interceptar a Aerovia, ok? Vou coordenar já o 360 pro galhão, aguardando pela cópia. No 5, autorizado decolagem pista 17, vento 220 graus, 10 nós. Autorizado decolagem 3545. Gol no 601, no solo aos 31, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121, decimal 9. 1219 vai chamar o solo, vai manter a posição antes da alfa. Gol no 601. Salvador, Gol 1601, Livrão, você escuta? 5415, decolado aos 32, controle Salvador 119, decimal 8. 198, 4195. Salvador, 5415. Trip 5495, contato radar, saída Gole, disponível 120. Ok, subindo 120, quando possível para Gileus. Sente, mantenha a saída. 720 está livre, pushback acionamento no 062, eu chamo para o táxi. 720, chama táxi. É. 8002, está autorizado para o Galeão, nível 360, aerovia Upper Zulu 14. A saída confirmando será Gole, após Eval e após Crate, onde intercepta a aerovia. Após a decolagem da 28, a manter a proa até 3000 pés e só então curva à esquerda para a saída Gole. O transponder é o 5145 e o controle opera em 119 decimal 80, cotejo. Galeão 360, Upper Zulu 14. Decol 28, Gole, Eval, após crash, mantém a proa até 3000, transpondo 5145, controle excepcional de hoje. O portão 82, correto, chama pronto para o push e acionamento. Qual o portão? 09? Chamará, só 00, chamará, 09. Ok. Patan Whisky, Hotel Eco, descendo 2000 pés, está autorizado o final do ILS Zulu, reporte localizador. 2000 pés autorizado, ILS Zulu, vai informar estabilizado, Whisky Hotel Eco. Controle, poderia confirmar o ajuste na terminal para o Whisky Hotel Eco? Imassivo, no 0 no 1. 1011, obrigado. Controle Salvador, pode restringir o trip em altitude e dar prova direto de Léus? 20-138 é o POB, 3 horas e 30, alterna Confins. Bruno 38, 3 e 30, Confins, está livre o táxi via Juliette, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28. Ajustado 1011, quando pronta a torre em 18-3. Tem uma voa, uma boa noite. Webjet 6720. Cliente Juliette Alfa, ponto de espera 286720, obrigado, boa noite, senhor. Controle Salvador, San 3894, com informação Gol. San 3894, a sua identificação, desceu nível 050 na chegada Cali. Desce no nível 50 na chegada Cali, San 3894. Equipe 5495 da presença autorizada, Zé, Guilherme, final 120. Saída Gole, transição Ofito. Transponder é 5144, controle em 119.80, Cotesco. Está autorizado nível 3620 para Brasília, na APESULO 17, da escola da pista 28, curva esquerda na saída Gole, transição Ofito. Aciona-se com 144 no transponder, controle Salvador 119.80, Gol 1764. 356, corrijo, no 764, correto, chama pronto para o push e acionamento. Chamará no 764. Salvador, boa tarde, tá? 3567. 3567, boa tarde, Brasília, qual o nível? 380. 380, em coordenação, aguarde para a conta. Tá 3175, correto, tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Alô, boa tarde, eu tô 3897, as condições? Scan 3897, Salvador opera visual, teto de 1.500 pés com visibilidade de 8.000 metros, sem chuva no campo nesse momento, ok? O QNH 1011, a temperatura 27 graus. Copiado. Fosse possível fazer o contato com o centro, nos autorizar via UP258 para Guarulhos, 3897. Ok, 3897, qual o horário do seu plano? Eu não tenho aqui o plano ainda, ok? É para 21h20. Ok, então ele deve aparecer aqui para a gente em mais cerca de 10 minutos e será coordenado e, como solicitado, tentaremos sair para o UP 58 para Congonhas. Perdão, para Guarulhos, aguarde. Aqui o litoral, justificativo, o litoral está um pouco cheio de formação, a gente vai voar abaixo, ver se a gente consegue pelo continente aí, evita turbulência. Ok, ciente. Qual é o nível que vai? O 340 está ótimo. Ok, 340, ok, ciente. Muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Web 6720, ponto espera 28, pronto. Webjet 6720, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Alinhar e decolar pista 28, 6720. Controle de Salvador, boa tarde, Web 6708. Web 6708, boa tarde. Sua identificação autorizada nível 060 na chegada CARI. Conforme solicitado ao centro, ainda solicito a redução a 350 nós. 350 nós mantendo, autorizado 060 na chegada CARI, 6708. Firmo número 3 na aproximação. Scan 3567 está autorizado para Brasília, o nível será o 340. Aerovia Upper Zulu 17 e após a decolagem da 28 fará curva à esquerda para a saída Gole, transição Ofito. Transponder é o 5127, o controle opera em 119.80, corteja. Quer confirmar apenas o transponder? 5127. Autorizado então Brasília 340, Upper Zulu 17, decola da 28, curva esquerda, Gole, Ofito, controle 119.8 e o transponder 5127. Correto, 3567, está livre o seu puxo de acionamento, QNH 1011, chama para o táxi. Chamarei, obrigado. Jet 6720 decolado aos 43, controle 119.8. 19.8, obrigado. Zero mantendo a proa. 6720, boa noite, contato radar. Na saída Gole, disponível 340. Afirmativo 340, foi instruído manter a proa, pode aprovar o perfil da CRAD, da moto explosiva. Está autorizado a presença agora. Firme. Romeu, Romeu, novembro. Entendi. Aguarde. Controle, o Scotel Eco está estabilizado. Sente o Scotel Eco. Agora com a torre no 83. 83, boa noite. Scan 3894, descendo 2.000 pés ajustado no 011, está autorizado, ele é Zulu, para a pista 28, pode estabilizar. 2.000 pés, 1.0 no 1, Scan 3894. Romeu, Romeu November, a torre informa que o pôr do sol foi aos 2029. 1011, reporte trem baixado e travado. Vai informar trem baixo e travado, Santa Eco. 2011, quando pronto a torre 183 para decolagem. Tem uma voo, uma boa noite, então 3175. Obrigado, boa noite, Juliette Alfa Golf, ponto de espera 28123. Obrigado. Para o táxi, Sultan 3567. O nosso POB de 7,5, autonomia 4 horas e 15, alterna com. Copiado, 4,15, com fins e 7,5 a bordo. Está livre inicial o táxi contornando a ilha à sua direita e dará passagem ao 330 da companhia que está livrando o pátio em alguns instantes. Seguirá-lo como número 2 para o ponto de espera da 28. Ajustado 1011, quando pronto a torre 183 para a decolagem. Segundo solicitação do controle, deverá manter a proa até 3 mil pés após a decolagem. Só então fazer a curva à esquerda para a saída gole, ok? Ativo, então está curvando à direita, vai entrar na alfa, guardar o 30 da companhia, o ponto espera 283 e ao decolar vai manter a proa até 3 mil pés. Correto, uma boa noite, um bom voo, TAN 3567. Muito obrigado, um bom trabalho para você. Se tiver acionamento, posição 9, TAN 8002. TAN 8002, está livre, pushback acionamento, chama para o TAN. Autorizado, chamar para o TAN. Para o pushback, o gol no 856, posição 7. E aí, voltando com a informação do gol. Romeu, Romeu November. Acione identificação, desça ao nível 050, chegada a Cari. 050, Cari. Web 6708, está reautorizado 3 mil pés, estado no 09. 3 mil bilhões e 6708. Trip 54115, 7 milhas para o Través de Coral, serviço radar terminado. Tomei controle Leos, 1201. 201, 5415, pode ir. Tango, Whisky, Hotel Eco, no solo aos 49, libere primeira à esquerda, mantenha posição antes da Taxiway Alpha, observando o tráfego do A330 da TAM, chame o solo em 121 decimal 9. Primeira esquerda, vai chamar 119, Whisky, Hotel Eco, vai manter a posição. Sente, visual com o tráfego da TAM. Tá visual com isso. Papa Papa Echo Vitor Golf, cleared takeoff runway 17, wind 220 degrees, 14 knots. Roger, 08, redução 2109. Redução 2109, mas 708. 3567, não escuta ainda do solo? Prossiga. Era o senhor que estava indo para Aracaju aguardando condição de tempo lá? É, não, senhor. Ok, então, gente, graças. Eu que agradeço, senhor. Solo, escuta o eco. Chame o solo em 121 decimal 9, o escuta o eco. Ah, desculpa, obrigado. Escutel Eco, mantém a posição, aguardando na Alfa, aguardando para ingresso na Alfa, após a passagem do segundo TAM aí à sua frente, Tá livre ingressar na Alfa e Kilo para o Parte 3. Ok, Alfa e Kilo, a porta passagem em cima do TAM, obrigado. Na 320 da TAM, ok? Já tá quase aí na sua posição. Ah, todos os Alfa, obrigado. Solo, Salvador Gol no 856 para o táxi POB 1423, horas e 13, Salvador. 1-4-2, 3-13, Salvador, tá livre táxi via Juliet, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado 1011, quando pronto a torre 18-3 para decolagem. Informo um aeronave de pequeno porte, taxiando em sentido contrário na Alfa, até táxi foi Kilo, ok? Então atento à mesma aeronave. Gente, autorizado táxi via Juliet, Alfa, Golf até o ponto de espera da 28, onde chama a torre. 118 minimal 3. Ajuste 1011 e ciente do tráfego no sentido oposto na Alfa, entrando na Kilo, o gol 1856. Correto, bom voo, boa noite. Boa noite, 56. Boa noite, 1183. 83, 3894. Web 6708, está autorizado. Final ILS Zurum para pista 22, descendo 2000 pés. Os permanece já pode estabilizar. Desce 2000, autorizando o final do 28. Torre, boa noite, TAM 3175, aproximando da 28 pela Golf, pronto. Teste TAM 3175, mantenha o ponto de espera, pista 28. Mantenha o ponto de espera da pista 28, TAM 3175. Salvador, TAM 3894, aproximação final, baixar travado. TAM 3894, visual com o campo? Agora está visual. Ciente, continue na aproximação aguardando autorização de pouso. O vento 220 graus, 11 nós, ajuste 10, 11. Ciente, TAM 3894. O táxi está 8002, está com 120 a bordo, autonomia 3, 4 horas, alterna Guarulhos. Usado pista 28, vento 220 graus, 1 nós. Livre pouso, pista 28, TAM 3894. 220, ok. Então está livre o táxi de Juliette Alfa Golf, é o ponto de espera da 28, ajustado 1011, quando pronto a torre 183, tem um voo. E uma boa noite, o TAM 8002. Juliette Alfa Golf 1011, ponte espera 123, boa noite, Juliette. TAM 3560, boa noite, adicione identificação. Autorizado, nível 050, chega da carga. Estabilizado, final 2867-08. Agora com a torre 8306-6708. 8306, boa. Usado para Guarulhos, nível 340, aerovia deverá ser mesmo a Upper Whisk 50. Após a decolagem da pista 28, para a curva à esquerda, voará saída Gole, após a posição Eval, após direto Eudes, para interceptar a aerovia. O transponder é o 5152, o controle em 119.80, o contexto. Ok, 340, autorizou Guarulhos, 350, esquerda Pros, Galeaval, Aeldes, 5152, transponda, 198, controle. Correto, 3197, corrige, 3897. Informe que após a decolagem deverá manter a proa até 3 mil pés e após só então curvar à esquerda para sair da guarda. Fechamos, pronto para o puxa, senhora mesmo. Após a decolagem, proa até 3 mil, após a esquerda agora. Solo, Salvador, tá 3894, está livrando na sua escuta. É 3894, prossiga na Alfa e Juliette até a posição 09. Alfa Juliette, portão 9, 3894. Tenta a aeronave da companhia taxiando na Alfa, ok? O TAN 3894. Ah, ok, gente. Vai, após então a passagem da aeronave, vai prosseguir. Alfa Juliette, portão 9. Salve Salvador, muito boa noite. É o Gol 1601. Ciente da informação Golf, autorização Galeão, por gentileza. TAN 3894, solicito que o senhor adiante um pouquinho a posição da sua aeronave, de modo a liberar aí a decolagem da aeronave na alinhada. Gente. Prosseguindo um pouquinho à frente, 3894. Prato. O 1601, 360, Galeão, já autorizado, tá pronto a cópia? Pronto. O 1601, tá autorizado, Galeão, nível 360, aerovia Eupra Zulu 14. Decolando da pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, e após Eval voa a posição CRAT direto. O transponder é o 5150, o controle opera em 1980, contexto. Tem autorizado nível 360, Eupra Zulu 14. Decolada 28, na Gole, Eval, após Eval, CRAT direto. 5150, o transponder, 119800, Gol 1601. 1601, correto, chamo pronto para o puxa acionamento, confirmando o transponder 5150. 5150, reportarei para puxa acionamento, Gol 1601. 20 graus, 139. Ele pôs 28, 708. O TAN 3175, decolado aos 57, controle 119, decimal 8. Controle 118, uma boa noite. TAN 3175. Salvador, boa noite. TAN 3175. TAN 3175, contato radar, suba ao nível 380. Saída Gole, transição Eval, eu. Quente, Gole, Eval, controle Romeu 90, pequeno desvio esquerdo para tentar a formação, ok? Como era o nome desse solicitor de giro? Romeu 90. Ciente, desvio esquerda para evitar a formação. Romeu 90. Pode voar na proa de USA? Aeronave da TAM, que vai estacionar no portão 09. Coordene com a equipe de solo, assim que liberada a retaguarda, está livre o seu push. Chame para o táxi. Informe que após a decolagem deverá manter a proa até 3 mil pés e só então fazer a curva para sair da Gole, ok? Fazer a colagem, manter a proa até 3000, ou então fazer a curva na Gole e aguardar a passagem da aeronave da Sanata, aguarda o Gol 97. Pode acionar na posição e aguardar a passagem da aeronave depois? Afirmativo, está livre acionamento na posição, aguardando a aeronave da TAM para o pushback, ok? Livre acionamento, aguardando o pushback, 1764. Boa noite, da 8002, como número 2. Então 8002 como número 2, mantém o ponto de espera.